O coronavírus aos olhos das crianças. Ficamos em casa. Somos uns heróis. Não há cozinha de lama, nem perseguição a caracóis. Quando a pandemia acabar, a amizade vamos celebrar. Para já, muito cuidado. Há bicharoco feio por todo lado. Para mim, o coronavírus ficava preso na prisão, onde punha o sinal de stop para ninguém entrar. Por causa do coronavírus, temos obrigações. Utilizar máscara, utilizar luvas, lavar as mãos mais vezes ao dia, manter a distância entre pessoas, não partilhar brinquedos sem desinfetar. Mas o mais importante desta quarentena, não sair de casa. Muitos beijinhos com saudades. Quando é que voltamos para a escolinha? Um dia, o coronavírus foi passear e, pelo passeio, viu um macaco. Será que vou entrar no corpo dele? Disse o coronavírus e deu um salto enorme. Mas o macaco não se assustou e começou a rir. O coronavírus começou a sentir vergonha e estava quase a rebentar. O macaco começou a rir tanto que o coronavírus não conseguiu aguentar e acabou por morrer. Gostei muito do tempo em que andei no Jardim de Infância de Santiago. Sinto falta de brincar, sinto falta de eu e os meus amigos estarmos juntos. Tenho saudades da escola, tenho saudades dos amigos, tenho saudades de brincar, tenho saudades de andar de baloiço, tenho saudades do escorrega, tenho saudades da sala, tenho saudades do túnel. Gostei mesmo muito de brincar no parque. A árvore com o baloiço, o monte, flores, o túnel, o escorrega, o sol, o céu e a relva. Eu prendi o coronavírus numa gaiola, porque ele anda lá fora e é malvado. Mas ele não sabe que é malvado. Pensa que nós somos objetos. Vem para cima de nós e depois ficamos doentes. O vírus é feio e nunca mais vai embora. Era uma vez um sol que estava a iluminar a escuridão. Depois apareceu a chuva e a trovoada. Quando a trovoada foi embora, o sol chegou e iluminou toda a cidade. Vitória! Vitória! Acabou-se a história. O coronavírus foi provocado na China e depois espalhou-se, pois não tivemos cuidado. Se lavarmos as mãos com sabão, desinfetante ou álcool, não apanhamos. Se nós pusermos a máscara e luvas, não apanhamos. Se ficarmos em casa e só sairmos para passear o cão ou apanhar vitamina e despejar o lixo, não faz mal. Sempre com máscara. É uma situação má se não lavarmos as mãos. Se pusermos as mãos no nariz, boca e olhos, podemos apanhar o coronavírus. Se dermos um passou bem, os micróbios vão para as mãos erradas. Covid-19 é uma seca, porque não me deixa estar com as pessoas que eu gosto. Viver assim é uma chatice, pois não posso brincar com os meus amigos e tenho sempre de andar de máscara. Mas há uma coisa boa. A minha mãe pinta-me as unhas e brinca comigo. O vírus é mau, ele pica. Eu fico em casa. O vírus tem cor amarela, com uma perna e muitos braços. Tem manchas pretas. O coronavírus matou muitas pessoas em Itália e Espanha. Todos os meninos estão em casa por causa do vírus. Agora, vemos as pessoas com máscara na rua, para o vírus não entrar na boca. Este bicho é mau. Tenho saudades de brincar na rua e na escola com os meus amigos. Eu não gosto de usar máscara, pois não consigo falar. O coronavírus é muito chato porque deixa as pessoas em casa e pode deixar as pessoas doentes. Eu estou triste por não estar na escola com os meus amigos. Os médicos vão arranjar um remédio e vai ficar tudo bem. No meu desenho, o coronavírus morreu e foi para o céu. E as pessoas ficaram contentes. o coronavírus é muito chato. Não deixa as pessoas viverem em paz. Quero que o coronavírus vá embora para eu poder ir passear. Se eu visse o coronavírus, enviava-o para a Lua num foguetão. O vírus é mau porque não posso ir para a escola nem andar a passear. É um vírus muito mau que infecta as pessoas e causa doenças muito graves. E se não forem tratadas, as pessoas podem morrer. O coronavírus é mau. Marília, eu não sei porque é que o coronavírus é muito mau. Ele mata as pessoas, eu não sei porquê. Meu coração é bondoso, mas o dele não é nada bondoso. Eu não sei porque ele é assim. Assim, muito mau. As pessoas devem ir ao médico tomar vacina. As vacinas doem, mas as pessoas não devem ter medo. O coronavírus é mau. Eu quero que todos lavem as mãos, fiquem em casa para ficarem seguros. Eu quero que o coronavírus vá embora desse país antes que nós fiquemos doentes. O coronavírus quer mostrar que esse país é dele. Mas esse país é nosso. Nosso. Temos que controlá-lo, temos que lavar as mãos muito direitinho. Temos que ficar em casa todos os dias para nós não tossirmos e ficarmos com febre. O coronavírus ainda mata todas as pessoas que vão ao parque, à mercearia, ao McDonald's. Ontem o pai estava à janela a tomar sol, eu estava ao pé dele e disse-lhe para ele fechar a janela para o coronavírus não entrar na nossa casa. E eu vi lá fora uma menina com a sua boneca a passear e ela estava sem máscara, sem luvas, sem nada para se proteger. Então nós temos que saber. Todo mundo tem que saber que o coronavírus é mau e temos que ficar em casa por causa dele. Assim também é uma seca ficar em casa. E além disso, já nem sei qual é a cor do escorrega, porque o coronavírus não quer sair daqui. E sabem o que é importante? Vou rezar para Deus tirar o coronavírus para fora daqui. Deus, eu quero que o coronavírus vá embora. Se o coronavírus não for embora, eu fico triste. Porque não consigo brincar sozinha aqui em casa. Só tenho um mano em casa e os manos são seca. Porque tenho bonecos de meninas e o mano tem bonecos de meninos. O meu mano não gosta dos meus bonecos de meninas e eu não gosto dos brinquedos de meninos do meu mano. Gostava que o vírus não tivesse vindo para Portugal e que não andasse aqui em Portugal. Sinto-me um bocado triste de não ter escola, de não poder brincar com a minha família. Eu sinto-me... Eu ando bem, mas às vezes não ando lá muito bem. Quando acordo, porque estou cansado. O vírus entra no nosso corpo, mas as nossas defesas batem no vírus, destroem-no. Eu acho que não tenho corona, porque sou muito forte e como muitos legumes. Não estou feliz porque nos meus anos não posso ir à casa da avó Otília e do avô Manuel para cantarem os parabéns. Gostava de ir para a escola da Marília e brincar com os meninos. Estou contente por estar em casa, mas tenho saudades dos amigos e da escola. O coronavírus é muito perigoso para as pessoas, porque elas podem morrer. As pessoas têm que andar com máscara e luvas para se protegerem e não podem dar abraços, nem apertos de mão, nem beijinho. Jardim de Infância de Santiago. Grupo 2.